alguma angústia que me deixasse menos feliz. E agora motivo não falta por ter tido a decisão. Num feito quase perfeito, mais uma declaração. E é por essas horas que essas ondas são pra te alegrar. Me ver, te ver feliz me faz, sorrir me faz. Rio Branco do meu coração, no meu peito mora uma saudade.